ti, meu bom Senhor, eu tenho precisão. Só teu divino amor dá paz ao coração. Ó meu Jesus, comigo tu sempre has de ficar. Jesus, fruir teu rico amor e andar em tua luz, submisso a ti, Senhor. Ó meu Jesus, comigo tu sempre has de ficar. Vencer.